Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui na Rádio Antena Web, no canal hoje da Rádio Antena Web. Ora, hoje é sábado, 30 de outubro de 2010, e eu cá estou para lhe trazer mais umas quantas melodias. Ora, e hoje nós vamos falar de um instrumento mágico, o saxofone. Ele produz melodia, ele produz um som inebriante, algo que nos envolve de uma maneira inexplicável. Então hoje o nosso programa é dedicado inteiramente ao saxofone. E não é garantido, mas estou a tentar de tudo para que o programa da manhã seja também recheado de música tocada ao saxofone. Vamos abrir a emissão de hoje com uma música que se chama Because You Love Me. E é um original de Céline Dion. Aqui, interpretada ao saxofone. Vamos agora ficar com mais duas melodias e corrija-me se estou errado. A música que se segue foi interpretada por Elton John. Será? Palavras para quê? Vamos à música, continuando nestes inebriantes ritmos e neste som do saxofone. Thank you. interpretou uma das mais belas baladas das décadas de 70 e 80. A White é como se chama a música que por ele foi interpretada, foi mais tarde por outros reinterpretada e tocada também ao saxofone, como aliás não poderia deixar de ser. Vamos ainda ficar nesta emissão com Unbreak My Heart. É uma música original de Toni Braxton, que lá está também tocada a este mágico instrumento. É assim que o nosso Nota 7 fecha as portas por hoje, mas amanhã estamos de volta e com mais 30 minutos, oxalá, dedicados também ao saxofone. Vamos tentar que sim. E esperar que sim. Tenho a continuação de uma ótima tarde, já a seguir, Top 40 Brasil. No canal 2 da Rádio Antena Web. Até amanhã.